assim eu vou. Num corre a mais pra se adiantar, nego, e assim eu vou. Num corre a mais pra se adiantar, e assim eu vou. Num corre a mais pra se adiantar, nego, e assim eu vou. Num corre a mais pra se adiantar. Sabedoria e humildade, essa é a cara do rapaz. Não desistir, persistir, é o que aqui me traz. Mesmo sem dinheiro, nossa firma é capaz. Não basta só o dom, tem que ter um corre a mais da paz. Eu sigo com amor no meu semblante, desde antes não me dou pro vencido jamais. E uso simplicidade pra ser bem compreendido, pra ser bem sucedido no trampo que é independente. Independente do que acha e de quantas faixas, tropa segue, vai ou racha. Cara dos caras que acharam que não ia dar em nada, pois é, né, Zé? A tropa segue assim que é, tamo de pé. No corre pra ver de qual é, eu e a ralé. E agora pode botar fé, dizer que eu sou lá da pedreira, onde a pista é simples e o skate é de primeira. Sigo com ele e não vou parar. Um corre pra poder gravar, o outro pra poder pagar. Encarar, o zolotado é mal, a zica no terminal. Em busca do ideal, no bolso nem um real. Desisti, eu jamais. E Yellow Man segue por aí, sempre com um corre a mais. E assim eu vou, num corre a mais pra se adiantar, nego. E assim eu vou, num corre a mais pra se adiantar. E assim eu vou, num corre a mais pra se adiantar, nego. E assim eu vou, num corre a mais pra se adiantar. Eu sigo adiante, eu sei que é longa caminhada. Me faz lutar, correr, construta na batalha. A todos MCs, b-boy, DJs e grafiteiros, dê maior valor no trampo aí. Com ou sem dinheiro, um corre a mais. A liga dos dominantes, style overall é nova escola, certo sangue. Simplicidade, humildade, não falha a tradição. Nação futurista, hip hop, evolução. Meus versos são meus códigos, experiência. Bom rap, som do gueto, tem cultura e essência. Na luta pelo povo, nesse jogo Deus é mais. Só canta, não basta, tem que ter um corre a mais. A cara é essa, neguinho, style sujo, eu tô ligado. Me aprumo nesse golpe, sintonizo passo a passo. Eu fortifico meu style, mais respeito, então respeite. Rap é a tropa com temática de skate. Na pista pedreira, liga na praça da paz. Do maior valor foi conquistado, esse foi um corre a mais. Skate, rap, tipo louca, minha cara, um algo a mais. Rastibuia, a tropa saca só um corre a mais. E assim eu vou, num corre a mais pra se adiantar, nego. E assim eu vou, num corre a mais pra se adiantar. E assim eu vou, num corre a mais pra se adiantar, nego. E assim eu vou, num corre a mais pra se adiantar.